em escola pública em 2025, além dos participantes do programa Pé de Meia. Também são contemplados candidatos que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada. Os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, e que possuem renda familiar de até 3 salários mínimos ou per capita de até 0,5 salário mínimo, também têm direito à isenção. O benefício pode ser solicitado por meio da página do participante com o login único do gov.br. Vale destacar que aqueles que não compareceram aos 2 dias de Enem em 2024 precisam justificar a ausência caso queiram participar da edição de 2025 de forma gratuita. O Exame Nacional do Ensino Médio tem o intuito de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. O Enem também é considerado a principal porta de entrada para a educação superior no país por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos, o ProUni. Reportagem Marquesan Araújo. Você está ouvindo Café com Notícia. A informação com seriedade. Agricultor, a Nitrobras está com você, mesmo nos momentos mais exigentes. Com o mercado em constante mudança, você precisa de um parceiro confiável. Com a Nitrobras, você garante produtos de alto padrão que fazem a diferença na sua lavoura. Ligue para 3643-2080. Fertilizantes Nitrobras, vendendo qualidade para você colher felicidade. E agora, o tempo e a temperatura. A sexta-feira, no sul do Brasil, terá predominância de névoa úmida sem previsão de chuva. No Rio Grande do Sul, essa condição será notada, por exemplo, mais ao nordeste do estado, em cidades como Ipê e Cambará do Sul. Em Santa Catarina, do Planalto ao leste da Unidade da Federação, há previsão de muitas nuvens e névoa úmida, quadro que deve ser percebido em municípios como Laurentino e Angelina. Já no Paraná, na área mais central do estado, a previsão é de nevoeiro, além de névoa úmida presente até a parte mais ao leste da Unidade da Federação, onde estão localizadas cidades como Antonina e Guaratuba. Nas demais áreas da região, o céu estará com poucas nuvens. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 13 graus em Curitiba. Já a máxima pode chegar a 27 em Porto Alegre. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 90%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Marquesan Araújo, o tempo e a temperatura. Chega de aluguel! Você já tem o terreno? Casas Iguaçu constrói a sua casa, casas de madeira ou em alvenaria, com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, com parcelas super acessíveis. Para facilitar, você pode financiar em até 72 vezes. Agilize o financiamento direto pelo banco ou na Casas Iguaçu mesmo, sem acréscimo de valor. E quem é aposentado, pensionista do INSS, ainda pode realizar o seu empréstimo consignado, sem consulta ao SPC e Serasa. Casa própria, deixou de ser sonho, agora realidade. Visite ainda hoje Casas Iguaçu, Avenida Arquilau de Almeida Torres, 914, Jardim Iguaçu, próximo ao posto de gasolina. Telefone 3552-5318 ou WhatsApp 999750082. Acesse o site e saiba mais. casasiguaçu.com.br. Faça uma visita e aproveite as novidades da moda outono da loja Bom Sucesso de Araucária. Blusa feminina em suede, térmica, gola redonda ou gola V do P ao XGG, R$29,99. Calça masculina em elanca peluciada do P ao GG, R$39,99. Calça legging feminina peluciada do P ao GG, R$39,99. Conjunto moletom masculino ou feminino do 4 ao 8, R$39,99. Loja Bom Sucesso em Araucária, centro. Sete horas e 10 minutos. Pensando em construir um barracão? Fale com a Dilpave, especializada no desenvolvimento e fabricação de barracões em estruturas metálicas, fechamentos e mezaninos. Barracões rurais e industriais, portas, portões, grades, escadas, guarda-corpos e bancadas de trabalho. Ligue e faça seu orçamento. 41 98837 5050. Acesse dilpave.com.br. Dilpave, referência em estruturas metálicas. Qualidade, durabilidade, inovação e resultado. Família sempre família. Olá, ouvintes da Rádio Iguaçu. Agora o programa Tito Zeglin, o programa da família, em novo horário. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 9 às 11 horas. Logo após o programa do nosso Momento de Fé, com o padre Marcelo Rossi. A informação, a prestação de serviços, a utilidade pública, gente ajudando gente, a música que você gosta e a tua participação, que é muito importante. Mande o seu recado pelo nosso WhatsApp 98816-0830. Compre carnes frescas, embaladas ou em cortes especiais com a qualidade, o atendimento e o preço baixo do açougue do gigante Max Atacadista. Recorte de picanha R$39,97 o quilo, coxinha da Azalar R$1,12,97, linguiça pérola R$5,64,50, açúcar 5 quilos a partir de R$15,89, Helma 657 gramas R$9,90, Heineken 350ml R$3,99, beba com moderação. E tem ofertas e descontos exclusivos para você no Clube Max. 7:11. Na Lepa Materiais de Construção e Agropecuária, agiliza sua obra. Tijolos, areia, pedra, cimento, argamassa, madeira de pinos, eucalipto e cambará, palanque, eucalipto tratado, ferragens elétricas e hidráulicas, torneiras, parafusos e muito mais. Faça uma visita, leve seu orçamento e negocie. Entregas para Araucária, Contenda, região. Na linha agropecuária, tudo em medicamentos para seu animal, de estimação e grande porte. Linha PET, coleiras, casinha e cama para o cachorro. Ações e concentrados para bovinos, aves, peixes, ovinos e caprinos, suínos, cães e gatos, farelo e casquinha de soja, rações de qualidade, Lialgo Mix, Special Dog e outros. Também mudas frutíferas e de hortaliças, terras, substrato e calcário. Atendimento de segunda a sexta, das 8 às 17h30. Não fecha para almoço. Sábado, das 8 às 12h. Entre em contato, telefone fixo e WhatsApp, 3647-1047, 99654-7494, ou direto, Rua Estevão Júlio Wagner, 62 Dúzia, Guajuvira, na Lepa Materiais de Construção e Agropecuária. Autopeças Araucárias está oferecendo mais de 80 mil itens em peças e acessórios para o seu veículo, com melhor preço e melhores condições de pagamento. Vendendo nos cartões Redecar e Cielo. Não fecha para almoço e sábado atende você até às 13 horas. Autopeças Araucárias, na Rua do Xisto, BR-476, no quilômetro 155, no centro de Araucária. Ligue, faça seu pedido ou mande o WhatsApp para 3614-1800. Leve economia todo dia, presente pra você e pra toda a família. Vem pra Calci Leve, uma loja bem legal. E tá chegando o Dia das Mães, aquela que sempre cuidou de você e agora tá na hora de retribuir com os melhores presentes da Calci Leve. São botas femininas por R$ 129,99. Loafers a partir de R$ 69,99. Blusas de tricô modal apenas R$ 39,99. E calças jeans femininas apenas R$ 69,99. Presentes que contam história e afeto você encontra na Calci Leve. Aberta nesse feriado, dia 1º de maio. Aberta todos os domingos na Avenida Doutor Vitor do Amaral, 151, Centro de Araucária. Vem pra Calci Leve, perfeita pra você. Esta é a sua rádio, Rádio Iguaçu. Baixe o aplicativo da Rádio Iguaçu e ouça a nossa programação de qualquer lugar. É muito mais rádio. Rádio Iguaçu, presença viva no coração do ouvinte, desde 1950. Iguaçu, rádio de verdade. Café com notícia. A informação com seriedade. Eduardo Campa está apresentando Café com Notícia. 7h16, é, o clima tá diferente. Aliás, o mês passado nós tivemos chuvas irregulares, né? E temperaturas máximas abaixo da média histórica. Vamos ouvir um pouquinho sobre isso com a informação da reportagem de Gustavo Vaz, para ouvir o Paulo Barbieri explicando melhor para nós. Às 7h16. Três cidades tiveram as temperaturas médias mais baixas da série histórica iniciada em 2018. Os valores baixaram devido à queda das temperaturas máximas em praticamente todas as regiões paranaenses. Como já era esperado durante o outono, abril teve chuvas irregulares no Paraná. As temperaturas mínimas, geralmente registradas ao amanhecer, ficaram dentro do esperado. As máximas, entretanto, que ocorrem por volta de 2 ou 3 horas da tarde, tiveram declínio significativo em praticamente todas as regiões, o que também impactou nas temperaturas médias. Três cidades atingiram as médias mais baixas da série histórica para abril: Autônia, Laranjeiras do Sul e Loanda. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo CIMEPAR. Com relação às temperaturas mínimas, praticamente todo o estado seguiu a média histórica de abril. Apenas o norte dos Campos Gerais, próximo a Telêmaco Borba, ficou cerca de 1,6 graus acima do que historicamente é registrado. Já sobre as médias, em quase todo o estado, o mês seguiu a tendência tradicional. Apenas nas regiões próximas a Cascavel e Maringá, a temperatura média ficou 1 grau acima do que é historicamente registrado em abril. Paulo Barbieri, meteorologista do CIMEPAR, ressaltou a queda nas temperaturas máximas no mês passado. A temperatura máxima apresentou um forte declínio, ficando com temperaturas máximas abaixo da média histórica também em todas as regiões. Já na região noroeste tivemos um maior declínio dessas temperaturas, que afetou nas temperaturas médias, onde tivemos Luanda, Autônia e Laranjeiras do Sul com temperaturas médias abaixo da média histórica. Na metade norte do Paraná, as chuvas seguiram a média prevista para o mês de abril. Já na metade sul do estado, elas foram mais irregulares e algumas cidades tiveram pouca precipitação, como Cascavel, Foz do Iguaçu e Guaratuba, já no litoral. Outras cidades da metade sul, como Palmas, por exemplo, tiveram chuva ligeiramente acima da média. Na capital paranaense, choveu um pouco abaixo do esperado para o mês. A média de abril é de 84 milímetros e caíram 68,8. Repórter Gustavo Vaz. Você lembra de ligar? Ouve sem parar. Esquece de desligar. O rádio, sempre um companheiro inseparável. Rádio Iguaçu, presença viva no coração do ouvinte desde 1950. Iguaçu, rádio de verdade. Melhor preço, opções de escolha, qualidade nos produtos e no atendimento são indispensáveis para bem atender o cliente. Por isso, o Rede Master tem a preferência de muitos moradores de Araucária e região. Sempre a melhor opção em açougue, panificadora e hortifruti. E ainda, oferece gás de cozinha, aceita todos os cartões e faz entrega em domicílio. Rede Master Supermercado de Araucária, 57 anos, onde os bons tempos se renovam de geração para geração. Avenida Independência 659, Porto das Laranjeiras. Telefone WhatsApp 3642-1273. Quando falamos de peças para máquinas agrícolas como tratores, colheitadeiras e implementos de modo em geral, e manter as máquinas bem conservadas é crucial para evitar paradas inesperadas e garantir que a lavoura seja feita de maneira eficiente. Aral Máquinas Araucária, uma empresa especializada na venda de peças para máquinas agrícolas, pois oferece praticidade ao reunir em um só lugar tudo o que é necessário para a manutenção de máquinas agrícolas, assim economizando tempo e dinheiro. Consulte nossos vendedores no 3031-6954. Aral Máquinas. 5 sinais que você precisa de óculos novos. Você olha para longe e enxerga tudo embaçado. Colocar o fio na agulha virou um desafio? Você vai no mercado e precisa da ajuda de alguém para falar o preço das coisas? Você chega no final do dia e está com muita dor de cabeça e sente que seus olhos estão pesados? Seus óculos estão quebrados ou com as lentes todas riscadas? Se você respondeu que sim a um ou mais sinais, então chegou a hora de fazer novos óculos. Na Super Ótica em Contenda, tem armações de grau a partir de R$ 49,90. Óculos de sol polarizado a partir de R$ 99,90. Na Super Ótica Contenda, tem lentes dos melhores laboratórios de todos os tipos, multifocal, bifocal, apenas para leitura, apenas para longe, com proteção da luz azul nociva de aparelhos eletrônicos, fotossensível, que escurece quando sai do sol. A ótica mais linda da cidade, com a variedade de mais 700 modelos de armações para você escolher, com qualidade, garantia e o excelente atendimento que você conhece e confia. Fale que você ouviu a Super Ótica aqui na rádio e ganhe um brinde exclusivo. Lembrando que parcela seus óculos no crediário próprio. Super Ótica Contenda, João Franco 449, ao lado do Móveis Gasperim. Telefone e WhatsApp 995581437. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 18 e sábado, das 9 até às 13 horas. Acompanhe de segunda a sábado aqui na Rádio Iguaçu o programa Clube da Viola. Na apresentação de Nhodo Rodo e Zé da Enxada Show. Das 6 às 7 da manhã de segunda a sábado. Os grandes sucessos da música sertaneja estão aqui nos 830 kHz da Rádio Iguaçu. Faça uma visita e aproveite as novidades da moda outono da loja Bom Sucesso de Araucária. Blusa feminina em suede, térmica, gola redonda ou gola V do P ao XGG, R$29,99. Calça masculina em elanca peluciada do P ao GG, R$39,99. Calça legging feminina peluciada do P ao GG, R$39,99. Conjunto moletom masculino ou feminino do 4 ao 8, R$39,99. Loja Bom Sucesso em Araucária, Centro. Só é motorista quem é habilitado. Se você precisa dirigir e ainda não fez a sua carteira, passe hoje mesmo na Auto Moto Escola Pratense. Habilita para todas as categorias. Rua Major Cesino 628, próximo ao Colégio Dias da Rocha, em Araucária. Telefone 3642-3894 ou acesse autoescolapratense.com.br. 7:23. Confira mais esta ótima promoção da Agropecuária Dog Center. Ração para cavalo, 40 quilos por apenas R$ 68,90. Farelo, por apenas R$ 34,90. E atenção para esta promoção, 12% de desconto nas rações selecionadas da Special Dog. Consulte a taxa de entrega para sua localidade ligando 3031-6161 ou pelo WhatsApp 999-99-9799. Atendimento de segunda a sexta, das 8 às 18, sem fechar para almoço, e sábado, das 8 até as 12h30. Agropecuária Dog Center, há 21 anos servindo você com qualidade e melhor preço. Avenida Independência 906, Porto das Laranjeiras, em Araucária. Olá, meu amigo, minha amiga. Venho fazer um convite especial para você e sua família. Das 8 às 9 horas da manhã, mais um campeão de audiência. O Padre Marcelo Rossi está aqui na Rádio Iguaçu AM 830, a primeira da região metropolitana. Senhor, por Deus. Aproveite estas ofertas do Supermercado Primos, válidas até segunda-feira. Arroz Buriti, 5 quilos, R$19,80. Ovos à dúzia, R$9,90. No açougue, coxinha da asa de frango, R$13,90. Bisteca suína, sem pele, R$17,90. Frango resfriado, quilo, R$10,90. E muito mais ofertas, não cobra carreto. Supermercado Primos, em Araucária, Avenida Independência, 2045, no Conjunto Independência. Telefone 3642-8785. Ajude o Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo a transformar vidas. A organização cuida de pessoas com múltiplas deficiências e na reabilitação de pacientes do SUS. Doe seu imposto de renda sem pagar mais, nem diminuir a sua restituição. Faça seu DARF e indique o Pequeno Cotolengo como beneficiado. Para mais informações, acesse pequenocotolengo.org.br. Acompanhe aqui na Rádio Iguaçu, todos os sábados, a partir das 14h30, o programa Ministério Público no Rádio. É o Ministério Público do Paraná, orientando você sobre seus direitos, seus deveres e outros assuntos de interesse do cidadão brasileiro. MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você. Esta é a sua rádio. Rádio Iguaçu. Baixe o aplicativo da Rádio Iguaçu e ouça a nossa programação de qualquer lugar. É muito mais rádio. Café com notícia. Eu me informo mais ouvindo Eduardo Campa, profissional da notícia. Sete, Operário empatou com Vasco ontem, 1-1, da Copa do Brasil. O Atlético empatou lá em Brusque, 0-0. Então, agora decide lá pro dia 20 de maio. Vai ver qual dos dois prossegue, o jogo de volta. Podia ser uma vitória, né? Por pouco, né? Mas enfim. Mas vamos prosseguindo agradecendo aqui a audiência aqui do Michael do Guincho. Olá, Michael, bom dia. Bom dia também a Michael e também a Irene Dikovics do Tietê, bom dia. Laurice Marcinhaque também, bom dia, bom dia. A Sandra Bonassoli, bom dia, obrigado também pela sintonia. Acompanhando a Rádio Iguaçu, gente que está se manifestando, que está ouvindo o nosso Café com Notícia nesta manhã, no dia 2 de maio. Hoje é sexta-feira, hein, pessoal? Hoje sim é sexta-feira, 2 de maio. Bom, lembrando também, agradecendo aqui a audiência, demais pessoas, né? O Milton Gursky, a Sônia, a Sofia, Israel aí no Rio Verde, bom dia. E que as bênçãos de Deus acompanhem por todos os dias. Amém a todos nós. Paulinho da Viola, bom dia. Cantor do Paraná está sempre ouvindo. Muito obrigado pela sintonia. Eva Ferreira, Dona Tereza, Cambi da Barra. Que seu dia seja iluminado, protegido, abençoado por Deus. Bom dia, bom dia. Obrigado, obrigado. Que legal. Gente que está com a Rádio Iguaçu. Agora 7h28. Pessoal, vamos falar aqui dos Alcoólicos Anônimos da reunião presencial. Está compreendendo o alcoolismo? Segunda-feira, hein? 20 horas, Salão Paroquial, tem reunião presencial. Vai lá. Liberte-se do vício do álcool. Faça isso, né? Vale a pena aí enfrentar essa batalha, sair do álcool, né? E a Calça Leve vem com novidades. Agora 7h29. Vamos falar aqui da Calça Leve, pessoal. Estamos aí já com promoções para as mamães, para o Dia das Mães, claro. Então, homenagear aquela que sempre fez tudo para a gente aqui, né? Olha só, tem sugestões, botas femininas por R$ 129,99. Loafers a partir de R$ 69,99. Aquele sapato feminino baixinho, né? A blusa de tricô modal, apenas R$ 39,99. Calças jeans feminina, apenas R$ 69,99. Presentes que contam com histórias e afetos, se encontra na Calça Leve, aberta também aos domingos, a partir das 10 horas da manhã. Na Vitor do Amaral, 151, aí em frente ao Colégio Marista, pela Rua dos Fundos, que é a Rua João Pessoa, com estacionamento. E faz cartão na loja pelo WhatsApp 997-86-1772 da Calça Leve. 7h30, lá é a gerente Denise, a Ângela, a equipe esperam você. E domingo também sempre está aberta, hein? Ou a Viária Dilson vem com promoção para você. Material de pesca, você compra lá na Dilson. E você fala que ouviu na Rádio Iguaçu e ganha 10% de desconto. Tem molinete com linha com 3 rolamentos a partir de R$ 29,00, enquanto o estoque permitir. Peixe Beta, garrafas térmicas, linha nacional, Invicta, Termolar e Aladim. Termolar, R$ 29,00, enquanto tiver no estoque também. Olha só, todas com garantia, né? As garrafas térmicas, né? E a Havaiana, a sandália Havaiana, R$ 20,00 apenas, leva quantos pares quiser. E quanto estoque tiver também, R$ 20, né? Cada par de sandália Havaiana Popular. Também, cuias e purunga para chimarrão, R$ 20. Botas de borracha grande, né? Ótima qualidade, preta e branca. A infantil tem azul e rosa. Mini coelhos. Também, a erva giote fina, o quilo R$ 16. Aproveite e faz tudo no cartão em 6 vezes sem entrada sem juros para você. O Aviária Dilson, da Vitor Amaral, 373, área central de Araucária. Lá é das 8h30 às 18h, sábado, das 8h30 até às 14h. 27 anos atendo você, o Aviário Adilson. 7h31, aqui na Rádio Iguaçu, vamos falar de ofertas do Supermercado Primos. Muito mais variedade no dia a dia para você aproveitar. E essa promoção vai até segunda-feira, dia 5, hein? Ração para cão, Telo, 7 quilos, R$ 29,90. Também refrigerante Tituba, 2 litros, R$ 3,99. Suco Trink, R$ 0,99. No açougue, paleta suína, R$ 14,90. Moela, frango, R$ 9,90. Muito mais ofertas, não cobra carreto, entrega rapidinho para você. É o Supermercado Primos, que fica na Avenida Independência 2045, no Conjunto Independência Araucária, com o telefone 3642-8785. Supermercado Primos. Acerte a hora. Agora 7h32. Vamos falar aqui da lua que vigora, hein, pessoal? A lua que está vigorando, ela é a lua nova, que é uma lua neutra na pescaria. E a lua crescente vem dia 4, hein? Domingo agora, dia 4, lua crescente. Primeiro quadro crescente, às 10h51. Mas por enquanto, então vamos curtindo aqui a lua nova, viu? Essa que está valendo. E aqui um outro recadinho para você também é da poupança, hein? Atualizando a poupança, você que está poupando o dinheiro aí, que é bom guardar um dinheiro, né? A poupança hoje, dia 2, está rendendo 0,64%. 0,64%, portanto, o rendimento da poupança no dia hoje, 2 de maio. 7h33, Narcóticos Anônimos informam da reunião presencial. Os Narcóticos Anônimos, segundas e quartas-feiras, das 19h até as 21h, no Salão Paroquial. Linhas de ajuda, qualquer dia, qualquer horário. O Grupo Eco, o telefone é 997-770209. O Naranon no Brasil, que é 98852-8774. E tem também telefone 132 dos Narcóticos Anônimos. Isso aí, para quem quer se libertar das drogas. Agora 7h33 ainda, e nós voltamos lá da loja Bom Sucesso, essa grande rede que está no Paraná e Santa Catarina. Melhores opções, tem roupas da moda outono, tem blusa feminina em suede térmica, gola redonda, gola V, do P ao extra, grande, R$ 29,99. A calça masculina em elanca, peluciada, do P ao GG, R$ 39,99. Calça leg feminina, peluciada, do P ao GG, R$ 39,99. Conjunto moletom masculino ou feminino, do 4 ao 8, R$ 39,99. Loja Bom Sucesso, Araucária, Centro, Presidente Carlos Cavalcante, 36, próximo à Igreja Matriz. Compre lá e saia feliz, né? É a Loja Bom Sucesso de Araucária. 7h34, e também aqui o recadinho da Mag Paraná, a empresa que não para de crescer, viu? Opa, essa empresa em história. É concessionária Massey Ferguson para toda a região. Tratores, plantadeiras, colheitadeiras, pulverizadores, peças para implementos agrícolas, óleos lubrificantes. Ah, sim, tem uma oficina bem estruturada. E ela fica na Rodovia do Xisto, quilômetro 56, número 8030, bem ao lado da Eletrorrastro. A empresa é Mag Paraná. Telefone 3552-0990. Está aí a dica para você, que também quer fazer carteira motorista e precisa, né? Agora 7h35, procura a Autoescola Pratense, aí com o Silvestre Mafra e sua equipe. Pois é, habilita você para o trânsito, Pratense, sua autoescola, 28 anos com você, aí na Major Cesino, 628, ao lado da Caixa Econômica. É com o telefone 3642-3894, site autoescolapratense.com.br. E falando para você da Loja Paraná, viu, pessoal? A Loja Paraná informando aqui que ontem folgou, mas hoje está retornando já com pique total, viu? Com muitas ofertas bacanas aí. Vamos conferir. Tem gravata a partir de R$ 29,90. Camisa social manga curta, R$ 97,90. Manga longa, R$ 119,90. Kit com três cuecas, R$ 34,90. Ainda, bermuda taquetel, R$ 59,90. Aproveite, hein? Tem muita coisa bacana. Tem o cinto masculino elástico, R$ 39,90. Meia lupa social, R$ 19,90 e muito mais. Confira aí na Loja Paraná, na Rua Coronel João Antônio Xavier, 718 Araucária Centro. Celular, WhatsApp é o 998-6421-11. Instagram, Loja Paraná Araucária. Facebook, Loja Paraná. Proprietário Silvina Jorge Abuda. Colaboradoras, a Lúcia Solange. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 18 e sábado, das 9 até às 17 horas. Domingo agora vai atender também, viu? Dia das Mães, né? Mesmo horário de sábado, das 9 às 17. Então, domingo, a Loja Paraná estará aberta também, agora nesse domingo, para você antecipar a compra do presente da mamãe. Vai ser no segundo domingo de maio. Então, Loja Paraná aberta neste domingo, hein? Não esqueça, Loja Paraná. Agora, 7h36, aqui das ondas da Rádio Iguaçu, um recadinho aqui da Nalepa Materiais de Construção e Agropecuária. Tem promoção bacana aí para conferir, viu, pessoal? É, essa vai até segunda-feira. Cimento Cauê, 50 quilos, R$ 31,90. Areia carga com 6 metros, R$ 720,00. Argamassa AC2, 20 quilos, Votoran, R$ 22,90. Kit banheiro, lavatório mais coluna, R$ 218,00. Telha, 4 milímetros, R$ 23,00. Manilha, 20 centímetros, R$ 39,90. Na linha agropecuária e medicamentos, Special Dog Vegetais, 15 quilos, R$ 144,90. Ração Lunch Cat, 5 quilos, R$ 45,00. Ração Soft Dog, 15 quilos, R$ 69,90. Ração Postura Triturada, 25 quilos, Algo Mix, de R$ 87,90, né? A Concentrado Frango, 25 quilos, Algo Mix, R$ 95,90. Pulverizador Costal, 20 litros, R$ 160,00. Tem produtos para jardinagem, vasos, terra, substrato, adubo, calcário, também tem mudas, né? Hortaliças e frutíferas ainda, semente azevém e aveia preta. Dia das Mães está chegando, está com diversos presentes a partir de R$ 15,90. Faz entrega rápida, entrega em Araucária, contendo a região, é só consultar o frete. Atendimento de segunda a sexta, das 8 até as 17h30 e não fecha para almoço. E sábado atende das 8 até às 12 horas. Pode pagar à vista, no Pix, dinheiro, cartão, débito ou crédito. E parcela suas compras em até 18 vezes, é só consultar a taxa do cartão. Lembrando, então, é a Nalepa Materiais de Construção atendendo você. Aí na rua Estevão Júlio Wagner, 612, Guajuvira, Araucária. Com telefone fixo, WhatsApp 3647-1047 e também 99654-7494 com a Maria Helena e toda a sua equipe. Fica a dica da Nalepa Materiais de Construção e Agropecuária em Guajuvira, Araucária. Agora 7h38, 7 horas e 38 minutos para as pessoas que ainda são presas ao aluguel, hein? Está na hora de se livrar disso, né, pessoal? Vamos procurar aqui Casas Iguaçu e ela vai construir a sua casa em 60 dias úteis ao seu terreno, casa de madeira ou em alvenaria. Tem várias opções de casas, como essa, com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, cobertura de 53 metros quadrados, garagem, cerâmica no chão da casa toda. No banheiro tem até o teto. Arquilau de Almeida Torres, 914, em frente ao posto Fiala, Jardim Iguaçu. E o telefone é o 3552-5318, o WhatsApp é o 99975-0082. Site casasiguaçu.com.br, com o Adiel e também com a Jaqueline. Lá é de segunda a sexta atendimento. Fuja do aluguel, hein? Meu amigo, várias opções de casas, de madeira e alvenaria para você escolher a seu gosto, com certeza. A hora certa, 7h39 agora, e tem um recadinho da Aralmáquinas. A Aralmáquinas, que está sempre com você, neste ano vai para 23 anos. Que bacana, hein? Aralmáquinas, peças e acessórios aí para implementos agrícolas, claro. Pneus agrícolas, bateria para caminhão, para trator, ferramentas, assistência no campo também. Muito legal. Uma equipe profissional para atender você da Aralmáquinas, família Kozik, Miguel, Marlene, Mário Sérgio. A equipe Ana Paula, Jefferson, Calil, Rodrigo, Gabriel. Na Rodovia do X, do quilômetro 152, bem próximo à subestação do Copel, no bairro Estação Araucária, com telefone 3031-6954. Fica a dica. 7h40 e também do PIS-PASEP, Quem nasceu em janeiro, fevereiro, março ou abril já pode pegar o dinheiro do PIS/PASEP. Quem nasceu em maio e junho e estiver cadastrado e trabalhou também em 2023 vai começar a receber o PIS/PASEP do dia 15 de maio em diante. E aqui um recadinho também da agropecuária Dog Center. Aí com a Patrícia e sua equipe. A sua inteira dispor tem ração para cavalo, 40 quilos, R$ 68,90. Farelo por apenas R$ 34,90. 12% de desconto nas rações selecionadas Special Dog. Consulte a taxa de entrega para sua localidade ligando 3031-6161. Faça o pedido também 999-99-9799. Lá é de segunda a sexta, das 8 até as 18, sem fechar para almoço, e sábado, das 8 até as 12h30. Agropecuária Dog Center, 21 anos, serve você com qualidade e melhor preço. Avenida Independência, 906, no Porto das Laranjeiras, em Araucária. A hora certa, 7h41. É, você ouviu a loja Bom Sucesso agora há pouco? Aproveite, hein? Uma rede que está no Paraná e Santa Catarina oferecendo o que há de melhor, né? É a coleção outono, se encontra aí a blusa feminina em suede térmica gola redonda ou gola V, do P ao S, grande R$29,99, a calça masculina elanca peluciada do P ao GG, R$39,99, calça leg feminina peluciada do P ao GG, R$39,99, conjunto moletom masculino ou feminino do 4 ao 8, R$39,99, loja Bom Sucesso Araucária, no centro, Presidente Carlos Cavalcante 36, próximo à Igreja Matriz. Compre lá e saia feliz. A loja Bom Sucesso, Araucária. E aqui um recado também da Digar, mandar o WhatsApp para o telefone código 41. É o 988-375050, 988-375050. Ou acesse diupave.com.br, diupave.com.br, que é referência em estruturas metálicas com qualidade, durabilidade, inovação e resultado. 7h43, estamos ao vivo aqui nas ondas da Rádio Iguaçu com seu Café com Notícia. A informação com seriedade, tem a informação também da calça leve, porque o Dia das Mães está chegando. Sugestões legais para presentear a mamãe, né? Opa, tem aqui para você uma sugestão, claro. Aqui as botas femininas por R$129,99. Tem loafers feminino, quer dizer, tá a partir de R$69,99, aquela rasteirinha, aquele sapatinho baixinho, né? R$69,99, as blusas de tricô modal, apenas R$39,99, a calça jeans feminina, apenas R$69,99 e muito mais. Presentei a pessoa, né, que te encaminhou na vida, né? A sua mamãe merece, é uma retribuição, né? Presentes que contam histórias e afeto. Você encontra calça leve, aberta também aos domingos, às 10 da manhã, Vitor do Amaral 151, em frente ao Colégio Marista, pela Rua dos Fundos, que é a Rua João Pessoa, com esse estacionamento, com a Denise, que é a gerente, também com a Ângela e toda a equipe. E pode fazer o cartão na loja, faz pelo WhatsApp também para comprar 10 vezes sem entrada, sem juros. É o 997-861772 da Calce Leve. Agora 7h44, aqui nas ondas da Rádio Iguaçu. Vou falar aqui, vou passar um recadinho para você, tem ainda super ótica de contenda. 5 sinais para você trocar óculos. Olha para longe e vê tudo embaçado. Não consegue colocar o fio na agulha. Não consegue ver os preços no mercado. No final do dia tem dor de cabeça, olhos pesados, óculos estão quebrados, lentes riscadas. Isso indica que tem que trocar seus óculos. Aí a Super Ótica em Contenda tem armações de grau a partir de R$49,90. Óculos de sol polarizado a partir de R$99,90. Lentes dos melhores laboratórios de todos os tipos, multifocal, bifocal, apenas para leitura, apenas para longe, com proteção da luz azul nociva de aparelhos eletrônicos, fotossensível, que escurece quando sai no sol. A ótica mais linda da cidade, uma variedade de mais 700 armações para você escolher, com qualidade, garantia, excelente atendimento, que você conhece e confia, com a Gabi e com a Fernanda. Fale que ouviu aqui na Rádio Iguaçu e ganha um brinde exclusivo. Parcela seus óculos no crediário próprio. Legal, né? Super Ótica Contenda, João Franco, 449, ao lado do Móveis Gasperin, com o telefone e o WhatsApp, mesmo número, que é o 995-581-437. De segunda a sexta, das 9 às 18, e sábado, das 9 até às 13 horas, o atendimento. Agora 7h45. 7h45, também aqui o recado da Mag Paraná, então, pessoal, reforçando Tratores, plantadeiras, colheitadeiras, pulverizadores, peças para implementos agrícolas, óleos lubrificantes, pneus agrícolas, várias medidas, oficina bem estruturada e a concessionária Massey Ferguson para toda a região. Falo para você da Mag Paraná, que não para de crescer, né? Ela fica na Rodovia do Xisto, quilômetro 56, número 8030, bem ao lado da Eletrorastro, com o telefone 3552-0990, é a Mag Paraná. Concessionária Massey Ferguson, claro, para toda a região. 7h46 agora, e apresentando as ofertas, né, do Supermercado Primos, que vão até segunda-feira, dia 5, hein? Vamos conferir para aproveitar mesmo, pessoal. Tem aqui, ó, arroz buriti 5kg, R$19,80, ovos a dúzia, R$9,90, tem também no açougue coxinha da asa, frango, R$13,90, bisteca suína sem pele, R$17,90, frango resfriado, R$10,90, e não cobra carreto, não entrega para a área rural. É o Supermercado Primos, que fica na Avenida Independência 2045, do Conjunto Independência Araucária, com telefone 3642-8785. 7h47, aquele recadão da loja do preço justo, loja Osmar Fashion. Olha só as novidades para você, mulher: calças cos alto, lycra, legging suplex peluciado, elanca normal e peluciada. Calça bucle social, blusinhas, túnicas, manga longa e curta, casacos em fio e bucle. Para os homens, tem calças jeans social, esporte fino, moletom, camisa social, manga curta e longa, camisa flanela e blusas, jaquetas, moletom também. A linha infantil, feminina, masculina, conjuntos, moletom, camisetas e blusinhas. Não confunda, lojas Bar Fashion, no preço justo, da Diógenes Brasil Lobato 112, área central, próxima praça, Dr. Vicente Machado, em frente ao cartório Pimpão. E o telefone é o WhatsApp também, 3642-8021. Também abre sábado até às 15 horas a loja do preço justo, a loja Osmar Fashion. Agora, 7h48, 7h48 aqui nas ondas do seu rádio. Tem uma informação também para você da Autopeças Araucárias. Olha a frente, família Schwingel, dona Arlene, Rafael. Autopeças Araucárias está aí há 41 anos, atendendo você com mais de 80 mil itens em peças e acessórios para o seu carro. Pode comprar no cartão Rede Carcelo, cartão de débito, cartão de crédito, faz em 4 vezes sem juros, aberta todos os dias, das 8 até as 18, sem fechar para almoço, e sábado, das 8 até as 13 horas. Autopeças Araucárias, ela fica da Rodovia do Xisto, do quilômetro 155, área central de Araucária. E o telefone que é fixo e WhatsApp também para fazer o disco entrega, da 3614-1800, da Autopeças Araucárias. A hora certa, 7h49, 7h49, estamos ao vivo aqui nas ondas da Rádio Iguaçu. Eu tenho um recado também do Redemaster Supermercado, hein? Olha só, são 57 anos. O Redemaster atende toda a região. Melhores opções em açougue, panificadora, hortifruti, fornece gás de cozinha e aceita todos os cartões e faz entrega em domicílio. É o Redemaster Supermercado, onde os bons tempos se renovam de geração para geração. Avenida Independência 659, Porto das Laranjeiras, Araucária. Família Moteleschi, a Deise Stocco e sua equipe. E o telefone lá é fixo e WhatsApp também, do Redemaster Supermercado de Araucária, 3642-1273. 7h03. Vai acertando a hora aqui na Rádio Iguaçu. Vamos acertando então. 7h50. 7h50 aqui ao vivo no seu Café com Notícia. Também aqui recadinho da Nitobras. Nitobras, aqui o recadinho importante, viu? Você, agricultor, não coloque em risco a sua colheita. A Nitobras é a sua parceira para enfrentar um mercado imprevisível. Não compre nada sem falar com a Nitobras. Com produtos de qualidade. De altíssimo padrão, claro, e o atendimento especializado, garantindo o sucesso à sua lavoura. Ligue no telefone 3643-2080. 3643-2080, fertilizantes Nitobras, vende qualidade para você colher felicidade. Dona Marisa e toda a sua equipe aí, ao seu inteiro dispor, aí da Nitobras. Estamos ao vivo da Rádio Iguaçu. Bom dia para a nossa amiga Irene. Zessutco de Lima, abençoada sexta-feira a todos nós, amém. A Vitória Bianchi de Guajuvira também, ótimo final de semana. Muito obrigado, pessoas ligadas, antenadas aqui no dia a dia, acompanhando aqui sempre a programação da Rádio Iguaçu. É, muito obrigado mesmo, viu, pessoal? Vocês que nos ajudam muito, né? Incentivam sempre a nossa programação. Estamos aí no rádio, no site, no aplicativo, né? Você veja como é que é melhor para você ouvir, né? Por onde que é mais fácil, né? Mais acessível. E pode baixar o aplicativo da rádio também, né? Entra no site da Rádio Iguaçu 2S. Tá? Indica, é muito fácil você baixar o aplicativo para ouvir a Rádio Iguaçu aí do seu smartphone, de qualquer lugar do mundo. E muito obrigado pelo carinho e também pela audiência. Bom dia, Robson Gaiteiro. Alô, Robson Santos. Sexta-feira. Que essa sexta-feira seja inteiramente iluminada e acompanhada pelo amor e proteção de Deus. Amém. Bom dia. Tá aí o recadinho. Abençoada sexta-feira. Robson Santos em contenda, sempre antenado aqui também. É, confirmando a audiência aqui da Rádio Iguaçu. Show de bola. Aqui é ao vivo, hein, pessoal? Muito obrigado pela sintonia. Acerte a hora, agora, 7 horas e 52 minutos. Confira os resultados das loterias. Bom, ontem era foi feriado, né? Ontem não teve sorteio, né? Não, feriado nunca tem, mas hoje vai ter, viu? Hoje nós vamos ter, então, hoje dia 2, a Loto Fácil, que vai pagar 1 milhão e 800 mil, a Quina vai pagar 600 mil, claro, se alguém acertar. A Loto Mania acumulada, 3 milhões e meio, a Dupla Sena acumulada, 850 mil e Super 7 acumulada, 250 mil reais. Confira sempre nesse horário e também no Boca Antrobone, às 11h35, a gente passa sempre as loterias aqui através da Rádio Iguaçu. A previsão do tempo. Se prepare e forma, bom dia, Fernando Mendes. Olá, bom dia, eu sou o meteorologista Fernando Mendes, este é o boletim Se Prepare em Forma, as condições do tempo para o dia 2 de maio de 2025 no Paraná. Nesta sexta-feira, as condições atmosféricas na região do estado não se alteram, temos a presença de uma massa de ar que é um pouco mais frio, mais seco, então temos também uma presença de nebulosidade bem mais restrita. A princípio, a madrugada já começa com céu claro, a tendência de declínio das temperaturas ocorre entre o período da madrugada e o amanhecer, com valores de temperatura mínima que devem ter destaque novamente em porções mais ao sul do estado. Região dos Campos Gerais também são setores que são mais altos, então temos condições para registrar os menores valores desta sexta-feira. A máxima está prevista para a região de Umuarama, com até 26 graus Celsius, enquanto que a mínima ocorre na região de General Carneiro, entre 6 a 7 graus Celsius no amanhecer. Também é um destaque para a possibilidade de formação de algum nevoeiro nas regiões entre o sul, região dos Campos Gerais, em áreas de estrada, pode formar nevoeiro em algumas regiões de baixada, diminuindo um pouco a visibilidade. Na faixa do litoral, as temperaturas máximas para o período da tarde ficam em torno de 25 graus Celsius, enquanto que a mínima pela manhã é em torno de 17 graus Celsius. No site do CIMEPAR, tu encontra a previsão do tempo detalhada para cada município e região nos próximos 15 dias. www.cimepar.br. CIMEPAR, tecnologia e informações ambientais. Ok, Fernando Mendes. E a lua mantém-se nova até domingo. Domingo que muda para primeiro quarto crescente, né? Mas por enquanto, lua nova está vigorando. Olha, o dólar, ele sobe 0,83%, está cotado a 5,67. O peso sobe 0,87%, está cotado a 5 centavos. O euro, ele sobe 0,32%, está a 6,43. Bovespa cai 0,02%, está acumulando 135.066 pontos. Taxa Selic está em 14,25%. A Rádio Iguaçu e o Serviço Funerário Municipal de Curitiba, com pesar, informam estes falecimentos. Comunicamos com pesar o falecimento de Cláudio Kissi, garçom, com 63 anos, Olinda Gonçalves de Oliveira, com 77, Arlete Massaneiro do Lar, com 77, José Martins Costa, motorista, com 58, Carlos Alberto Marques, vendedor, com 65 anos, Zito Chagas, motorista, com 81, Otávio Moreira Pedroso, funcionário público municipal, com 64, Aui de Souza Oliveira, técnico e mecânico, 83 anos. Ana Laura dos Santos de Castro, 7 anos, filha de Leonardo Castro e Gabriele Santos. Falecimento de Divonzir dos Santos, com 72 anos. Maria José Peixoto da Silva, do lar com 83. Edith Marques de Lis, do lar com 79. Cleusa Venturi, com 83. Jair Marta da Silva, do lar 85. Manuelita Carneiro, do lar com 91. Carlos José Ramos da Silva, 61. Josué Bernardo da Silva, marceneiro, com 49. De Moisés Américo de Souza Neto, com 62. Maurílio de Souza Barreto, cobrador de ônibus, com 76 anos. Pedrina Vodec, do lar, com 78. José Vieira Falavinha, com 76 anos. Tereza Geni Cesanoski, auxiliar de produção, ela tinha 64. Ângelo Alexandre Lima, um mês, filha de Bruna Lima. Falecimento de Elizabeth de Oliveira, funcionária pública estadual, com 74 anos. De Arlete Terezinha Reis Fernandes, costureira, com 66. Antônio da Costa Moreira, auxiliar de Serviços Gerais, com 86 anos. Roseli Bernadette Painso, do lar, com 79. Aparecido Oliveira Souza, bombeiro, com 56 anos. Isis Maria, ou Isis Maraia, né? Fernandes da Silva, 2 meses, filha de Everton. Pedro e Cláudia Monteiro. De Janilda Pereira do Nascimento, com 83 anos. Valdir Carvalho, motorista, com 63. Matheus José Santos Cordeiro, estudante, 19 anos. Marlon Aurélio Bueno, autônomo, com 37. Ludgarda Garus, do lar, com 98 anos. Maria de Fátima dos Santos, do lar, com 65. Elisete de Souza Schmitz, do lar, com 71. De Neide de Carvalho Vasconcelos, com 84 anos. Também falecimento de Luiz Fernando dos Santos, motoboy, com 58. Bernadette Murt Calil Mussa, costureira, com 68. E Marco Antônio Possobon, autônomo, com 69 anos. Bom, a informação do Serviço Funerário Municipal de Curitiba. Para saber mais detalhes destes e demais falecimentos, é só ligar no telefone 3313-5880. E a todas as famílias lutadas, fico aqui as condolências da Rádio Iguaçu. 7h58, agradecendo a você que esteve ligado até o presente momento, acompanhando aqui o nosso Café com Notícia. Obrigado também a Eva Isele Bresciani, da Curtindo a Live da Rádio, né, Eva? Obrigado, que sempre acompanhando aqui a Rádio Iguaçu, mandando seu recadinho. E também a nossa amiga, vamos ver aqui, tem mais para fechar aqui a pauta de hoje, encerrando aqui também a Maria Rechinchowski, da Porto Laranjeiras, Araucária, me deu uma mensagem também, está acompanhando sempre aqui a Rádio Iguaçu. Bom dia para todos, abençoada sexta-feira. Obrigado, que é a Maria Rechinchowski. Gilmar Góes, bom dia. Olá, muito bom dia, Eduardo. Eduardo que volta, 11 horas da manhã aqui na Rádio Iguaçu com o programa Boca no Trombone, porque a partir desse momento a gente traz aqui pela Rádio Iguaçu o programa do padre Marcelo Rossi, o programa Nosso Momento de Fé. E plagiando aqui o Tito Zeglin, a gente deseja a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque você pode ouvir a Rádio Iguaçu em qualquer lugar do mundo. É através da internet, temos o site radioiguaçu.com.br, inclusive você pode baixar o aplicativo através do site. Você entra lá no radioiguaçu.com.br, na primeira página ali já vai ter o clique aqui para baixar o aplicativo. Baixou o aplicativo, aí você vai ter muito mais facilidade para ouvir a Rádio Iguaçu. Então vamos com o padre Marcelo Rossi, nosso momento de fé. Está começando Nosso Momento de Fé, com o padre Marcelo Rossi. Obrigado, Senhor, por esse momento. Momento de fé. Quantos que estão caídos e serão erguidos, levantados. Obrigado, Jesus, pela missão que eu tenho. Ontem, quem pôde acompanhar a Santa Missa? Que missa! Que missa! Que carinho! Que amor do Senhor para conosco. E aqueles que estão caídos, Jesus me chamou para levantá-los em Cristo Jesus. Quando estou triste, minha alma está cansada. Quando os problemas fazem o coração pesar, então eu paro no meio do silêncio até que venhas ao meu lado sentar. And sit by with me. Porque you raise me up, tu me levantas, so I pra alcançar montanhas. Tu me levantas, you raise me up, pra andar sobre seas. E em teus braços I am strong, eu sinto que sou forte. When I am on your shoulder, tu me levantas, you raise me up, mais do que eu posso alcançar e imaginar. Nesse momento, 25 anos de rádio, mais tempo. Não posso esquecer a Paulo Sade, 97, 98. Rádio América. E obrigado, Jesus, pois foi Rádio Globo. E agora, através de várias emissoras de rádio no Brasil e aplicativo no mundo, levando a palavra do Senhor. Você já viu esse vídeo? Já compartilhou com alguém? Deus tem planos. No mundo que derruba, em Cristo Jesus, levantamos. You raise me up so I can stand on. No mundo que fofoca, no mundo que denigre, isso machuca, Deus vem, nos cura, nos ergue e nos salva. Faltam dias, 20 de maio, lançamento do livro Batismo no Espírito, Saúde Mental. E nós vamos ler o livro juntos aqui. Tu me levantas, tu me levantas. Quantas pessoas que precisam de saúde mental. O que é saúde mental, padre? Nós vamos falar no livro. Ansiedade, angústia, inquietação, falta de direção de vida. Deus me levanta. Com a palavra de Deus em mãos, possa, eu estou com a Ave Maria, alcançar. Bíblia Ave Maria, eu creio. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Colossenses, São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Foi o início da minha homilia ontem e continuo hoje. Tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vou repetir. Tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças Adeus, Pai. Mário? E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. E em nome de Jesus eu quero agradecer, né, por ontem. Né, Pandinha, Mário, Pandinha, que povo maravilhoso, que nossa, carinho. Né, que a palavra aqui é acolhida. Que lindo. Obrigado, que lindo, Senhor, pela acolhida de vocês. Obrigado, Padre. Imagina, a gente é que agradece. Nós é que temos que agradecer, Padre. E nós dois, nós três estamos agradecendo ao povo todo e a equipe que lá estava. Sem dúvida, sem dúvida, Padre. Nós estávamos carinho... fora do ar comentando isso, tá? Aí só paramos de comentar para não entrar no programa. Nós estávamos comentando o carinho de vocês. O carinho tanto das pessoas, dos fiéis, quanto da equipe. Nossa, que equipe linda, que pessoas maravilhosas, Padre. Só amor, viu, Padre? Só amor, viu? Eu não tenho palavras para agradecer. No mundo, Padre, de hoje, que eu repito, que as pessoas, né, falam mal, têm o prazer nas redes sociais de destruir os outros, nós estamos aqui, os haters, né? Nós não somos odiadores, nós somos amorizados por Deus. Amém. Padre Marcelo, porque... sua bênção, Mário Duarte, Pandinha, que missa linda, hein? Eita, glória a Deus, graças a Deus, muito obrigado, viu? Eu e meu esposo Geraldo estavam aqui nos assistindo, que coisa linda, só tenho que agradecer a Deus, meu irmão. Nosso testemunho é grande, são tantas bênçãos que a gente conseguiu durante esses 25 anos, desde quando eu morava em São Paulo, ouvindo Padre Marcelo Rossi, pela Rádio América, moro agora em Luziânia, Goiás, ouço vocês pela Rádio JK de Brasília e pelo aplicativo também, que maravilha, grande bênção de Deus, muito obrigado, parabéns Padre Marcelo, parabéns a todos, e eu só tenho recebido bênção, tudo que eu tenho é pela graça e a glória de Deus, a casa em que nós moramos, os filhos que já estão criados, crescidos, e agora eu estou cuidando dos meus netos, ouvindo aqui todos os dias um momento de fé, aqui com meu esposo, só saio de casa depois do momento de fé, e agradecer. A maior glória foi o nosso matrimônio, que fez 2 anos agora, dia 15 de abril, tudo através do momento de fé. Muito obrigado, gratidão infinita, parabéns, Padre Marcelo, o senhor quer que a gente chame o senhor formiguinha de Jesus, e é assim mesmo, Deus sabe tudo. Muito, muito, muitos 25 anos pela frente, Matusalém para todos nós, para o senhor, para o Mário, para o Pandinha, e todos nós, pelo mundo inteiro. Um abraço, fiquem todos com Deus, logo, logo estaremos aí, no santuário, com a graça de Deus. Tu me levantas, tudo quanto fizeres, por palavra, por obra, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Pai, Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado. Obrigado por essa família linda. E ontem eu falei uma coisa muito profunda, viu, Mário? As pessoas, não sei se perceberam. Raramente eu chamo meus filhos. Sim. Que é o certo, tá? Sim. O correto, o sacerdote, é chamar meus filhos. O culpado é pai espiritual. É chamar filhos. E eu nunca chamei, mas padre, por quê? Convicto. Porque eu quero compartilhar o meu amor. Por isso eu uso a palavra amados, porque eu sei que eu sou amado por Deus. Então, quando eu chamo amados, não é um cacoete, né? Não é um jeito, um vício de linguagem, não. Que tem gente que tem... Não, é consciente. Amado, amada. Desde que você me conhece, Mário. Sim, padre, disse, sim. Amados, amados, sim. Amados. É como uma pessoa... Eu tenho uns amigos... não é um título, gente. Padre, quando... isso eu ensino as pessoas, mas é bom as pessoas entenderem. Até meus amigos, quando eu vou conversar com o irmão sacerdote, eu nunca chamo ele pelo nome. Eu chamo de padre. Ele pode ter sido ordenado um dia de sacerdote. Né? Naquele momento, porque eu sei, é fé. Ele não é mais. Ele marcou a vida, ele é pai agora. Então eu sempre chamo padre, padre. Vocês podem ver, até hoje. Eu tenho irmãos que sacerdotes estão sendo ordenados. Depois de ordenado, é padre, porque para mim é uma missão. Eu sei, não é uma profissão, Mário, é missão. Amém. Então é padre. Amém. E por isso vocês entenderem o significado de filhos e filhas. E ontem eu tive que falar isso. Sim. Meus filhos, meus netos e bisnetos. Bisnetos, já voltamos. Glória a Deus. E Estamos apresentando Nosso Momento de Fé, com o Padre Marcelo.